Piauí. Glenda Oxum, um abraço pra você. Um grande abraço, meu amigo Joelson, meu amigo Elivaldo, e até amanhã. É isso, amiga. E agora você fica com Abraão Silva e a Patrícia, que já tá chegando aqui. Patrícia já tá na área, junto com o Abraão Silva, formando dupla. Vocês são amigos também, então dia do amigo pra vocês. Você não tem microfone, né, pra falar. Vamos lá, fala. Rapaz, Glenda é uma amiga de verdade. É amiga. Um abraço, Abraão Silva. Bom Obrigado, dia pra você. Obrigado, Gelson. Bom dia pra você, bom dia pra todos os ouvintes. Tá chegando aí mais um Viva Cidade. Comecinho de semana, hoje dia 20 de julho 2020. Vamos lá, vem aí Viva Cidade na sua manhã. Viva Cidade. Oferecimento Fiat Mobi. Seu novo jeito de se mover pela cidade. Passe em uma concessionária Gelta e descubra. Muito bem, meus queridos ouvintes, estamos lá com o nosso Viva Cidade neste dia 20 de julho, na sua manhã. É um prazer muito grande. Obrigado pela sua audiência, por ouvir a Cidade Verde, o Piauí em alto e bom som. Nesta segunda-feira, já me despedindo do nosso Viva Cidade, porque a partir de amanhã... Eu já tenho a companhia mais que especial de Patrícia Almeida, que está comigo aqui no estúdio. Tudo bem, querida Patrícia? Bom dia para você. Tudo ótimo, Abraão. Bom dia, você ouvinte Cidade Verde. Bom dia para você, Abraão. Bom dia, bom dia. Ainda para todo mundo que está na sintonia da 93.5. Dia do amigo. Dia do amigo. Então, para todos feliz dia do amigo para você ouvintes também. Ouvintes que são nossos amigos, amigos também da Cidade Verde. Um bom dia aí, 20 de julho. Patrícia Almeida com você já. Já vai essa transição ficar por aqui, hoje, hein? Uma dobradinha aí. Dobradinha, não já me abandone, amigo. Gente, vamos lá, seguindo com o Viva Cidade, 86999961053 para você participar às 8h32 da manhã. Patrícia Almeida já vai ficar por aqui, tocando a nossa Rádio Cidade Verde. Esperando aí o WhatsApp de vocês, 86999961053. Aproveita, manda aí uma mensagem bacana aí pro seu amigo hoje, dia 20 de julho, dia do amigo. Pode desejando usar também feliz dia do amigo, meu querido amigo César Filho. Olha que aí, está já com tá a gente. Aqui com a gente. César, deixa eu ver, tudo bem, César? Bom dia. Bom dia, meu querido Abraão. Bom dia, Patrícia. Feliz seja bem-vinda. Feliz nosso dia, né? Nosso feliz dia. Nós nosso somos dia amigos há muito tempo, né, Babel? É verdade. Fala em tempo, não. Não, em tempo, não. Quero o WhatsApp, viu? Desejo aí um feliz dia do amigo para aquele amigo, aquela amiga especial aqui no Som da Cidade Verde, tá bom? Muito bem. E o que é que você tem contra o tempo? O tempo é o senhor de tudo, rapaz. Maravilha. Tempo é muito bom. Inclusive é o bom senhor das minhas rugas. É bom ter tempo, né? É bom acompanhar o tempo. É verdade. Algumas pessoas chegam, inclusive, e falam assim, ah, César, tu tá ficando velho. Graças a Deus. É um privilégio. Só não tá envelhece não, é um quem parte, não é verdade? É verdade. É. Então verdade. É feliz, eu costumo dizer, feliz de quem envelhece. É sim, eu tô lá. Todo sentido. Vamos lá, gente, vou começar aí com Silva e Anitta. Fica tudo bem, agora 8h34, aqui na Cidade Verde. acordo que já tava tudo errado e que não dava mais. Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual. Você me faz voltar atrás. Deixe de perfume no corpo e o sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar. Como é que eu largo dela? Hey! E a gente fez a sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar. E como é o que? Lado direito, bota a mão pra cima aqui, ó. Um, dois, vai! E a gente... de autoestima e meio copo de amor próprio eu bebi pra me divertir. E você aí, teu sorriso e tua paz de paraíso caem bem com meu olhar. A nossa festa vai começar. Vem amar antes que o sol se vá, me beija enquanto ele beija o mar. Só desejo pra nós a imensidão. Acende a multidão. Todo mundo sorrindo e cantando, corações no mesmo beat. Você e eu dançando a nossa canção. Todo mundo sorrindo e cantando, corações no mesmo beat. Você e eu dançando a melhor canção. cidade. Se você não me disser a verdade, não tem como eu ajudar minha metade. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar, e uma hora eu sei que vou te esquecer. Será medo de me machucar? Já tenho meu perdão, tá esperando que? Só quero que você seja feliz com você. E quando a saudade for dormir com você em mim, e quando perceber que eu não tô e que não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é assim com você em mim. Se tem outro em meu lugar, ou se você quer colocar, te deixo livre, livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar, e uma hora eu sei que vou te esquecer. Será medo de me machucar? Só quero que você seja feliz com você em mim. E quando der saudade for dormir com você em mim. E quando perceber que eu não tô e que não vai achar um outro amor, vai ter que aceitar que é assim com você em mim. E esse é o nosso Viva Cidade, hoje 20 de julho, dia do amigo. Tô esperando você pelo 86999961053, é o WhatsApp da Rádio Cidade Verde 93,5. E nesse 20 de julho, aquele amigo, aquela amiga que é especial, você pode aproveitar e deixar sua homenagem aqui no nosso WhatsApp da Rádio Cidade Verde. Lembrando que a gente segue no Viva Cidade, daqui a pouquinho tem informações da cidadeverde.com. Patrícia Almeida com você até as 10h30. Você participando, interagindo, a gente batendo aquele papo, ouvindo música, hein? Então a programação da Cidade Verde está maravilhosa, feita com carinho nessa segunda-feira, para você começar a semana muito bem, com música legal, também ouvindo informações, e aí você participa, interage, dá aquele bom dia pra gente. 869-9996-1053. Vamos seguindo aqui na Cidade Verde. Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you sing. they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my D, and look me in my eyes. Aqui é o Cadinho da Boda Cravo, eu tô passando pra falar que estamos ligadinhos na Cidade Verde. Bora viver! Bom dia, desculpe se eu liguei tão cedo e te acordei, mas é que eu não parava de pensar em você e não sabia o que fazer agora. Tô olhando pro relógio, o tempo não passa, cada segundo sem você é tão sem graça, tão sem graça. Será que você consegue entender que o meu mundo parou de girar só de te ver? Eu só quero saber que horas eu passo aí pra te pegar, pra um jantar à luz de velas ao luar. E assim vou querer te namorar, e o mundo inteiro conspirando pra dizer que eu amo você. Liguei tão cedo e te acordei, mas é que eu não parava de pensar em você e não sabia o que fazer agora. Eu tô olhando pro relógio, o tempo não passa, cada segundo sem você é tão sem graça, tão sem graça. Será que você consegue entender o meu mundo parou de girar só de te ver? Eu só quero saber passar a luz de velas à lua. E assim eu vou querer te namorar. E o mundo inteiro conspirando pra dizer que eu amo você. Eu quero você pra mim de novo. Esse é o nosso Viva Cidade de hoje, segunda-feira. A semana começa maravilhosamente bem aqui na sua Cidade Verde 93,5. E o bom dia especial pra mim. Eu quero retornar o seu bom dia também. Aquele bom dia pro seu amigo, pra sua amiga. Hoje, 20 de julho, é dia do amigo e dia internacional da amizade. Então, pra aquela pessoa que você tem amizade, né? Amigos sinceros, irmão, camarada, diz aí quem é essa pessoa, aproveita e deixa sua homenagem. E você faz isso através do 869-9996-1053 aqui na sua Cidade Verde, Piauí, em Alto e Bom Som. Fica aí que já já eu volto com informação pra você. Fica aí, sai daí não. Cidade Verde. Green City apresenta Hyundai HB20 Nova Geração. A ousadia vai invadir as ruas. O único da categoria que freia sozinho. Novo motor turbo com injeção direta. Novo design por fora e por dentro com painel reformulado. E central multimídia de 8 polegadas. Tudo isso com 5 anos de garantia. Agende seu test drive. Green City, sua concessionária Hyundai em Teresina. Telefones 3194-2150 e 3131-1700. No trânsito de sentido à vida. As melhores chegadas pedem os mais apertados abraços. As melhores chegadas pedem muito carinho. Devem ter conforto e tecnologia. Nova maternidade mede imagem, porque quem está chegando merece seu amor. Maternidade mede imagem, onde o amor chega primeiro. Responsáveis técnicos: doutora Patrícia Paiva Ferreira da Silva, CRM Piauí 5368, doutora Marisa Fortes de Cerqueira Pereira da Silva, CRM Piauí 1279. A Torre Urbanismo traz para você duas opções para realizar o sonho de morar bem. Loteamentos Odete Nunes e Cidade Industrial. Com localização privilegiada na Zona Sul de Teresina, contam com pavimentação, energia, água, esgoto, segurança privada e toda a estrutura para você começar a construir agora mesmo. Faça um bom negócio e conquiste sua moradia. Torre Urbanismo. Mundo da Marcenaria tem riquezas verdadeiras que nascem da parceria Marceneiro Léo Madeiras. Tem ferragens em geral, MDF, em promoção. Sustentabilidade sem igual. Meio ambiente é proteção. Cliente até pode pesquisar. Preço igual não vai achar. Arquiteto esperto sabe bem. Léo Madeiras é qualidade. Atendimento de verdade. E tudo o que precisa. Na Léo tem. Confira a programação jornalística da sua rádio Cidade Verde. Às 6h30 tem o Acorda Piauí. Às 10 horas chega o Tem de Tudo. Às 11 horas é a vez do Cidade Verde Esporte. Ao meio-dia as informações chegam no Cidade Verde Notícia. É, mas também tem música e diversão na 93,5. E é com o Viva Cidade, show da tarde e parada musical. A melhor equipe do rádio piauiense está pronta para te fazer companhia. Cidade Verde. Viva Cidade. Oferecimento Fiat Mobi. Seu novo jeito de se mover pela cidade. Passe em uma concessionária Gelta e descubra. De volta com o Viva Cidade. Aí você participa comigo, manda aquele bom dia. Tô esperando, tá? 869-9956-1053, tá bom? 9996-1053. Você em qualquer lugar do Piauí, do Brasil, do mundo, também pode acompanhar em radiocidadeverde.com.br. Diz aí de onde você tá ouvindo a Cidade Verde, 93,5 aqui em Teresina. Manda aquele alô aí, aquele carinho especial pro seu amigo, pra sua amiga. Hoje, dia do amigo, tá bom? Agora pra você tem informações. Cidadeverde.com, vamos lá? A Prefeitura de Teresina retoma a segunda etapa do processo de reabertura gradual da economia nesta segunda-feira. Hoje, o retorno ocorre depois da capital registrar o maior índice de isolamento social entre as capitais do país. No último sábado, quando, por exemplo, alcançou 49% da população em casa, permanecendo em casa. O número positivo foi alcançado no final de semana, em que a Prefeitura e o Governo do Estado seguem com a decretação de lockdown parcial. Os setores que devem voltar a funcionar são concessionárias e vendas de peças e automotivo, utilizando o sistema de delivery ou drive-thru. A duração de cada fase do plano de retorno dependerá do cenário da Covid-19, na cidade. De acordo com os dados da 13ª pesquisa sorológica da capital, diz que ocorreu um crescimento de 39% na curva de contágio pelo novo coronavírus. De acordo com o prefeito, será preciso aguardar o resultado da próxima pesquisa para entender se a primeira fase do retorno gradual contribuiu para o aumento. Se isso for comprovado, pode ocorrer mudança no plano de reabertura. Então, vamos manter, né, essa mesma postura, esse mesmo comportamento, principalmente nos finais de semana. Vamos ficar em casa, porque com a nossa colaboração, permanecendo em casa, se sair o estritamente necessário e tomando os cuidados, máscara sempre, a gente consegue aí melhorar esse índice de isolamento e logo, logo, né, esse calendário de reabertura fica mais abreviado. Você sempre bem informado com as notícias do CidadeVerde.com. E música, claro que temos. Chegando o Maico e Vinícius, bom dia aqui na sua Cidade Verde, Piauí, em alto e bom som. Só te desejo um bom dia e nunca perca a fé. Tudo nessa vida passa, e como passa, passa. Se for pra gastar energias, gaste com beijo. Ame pessoas que amam você como você é. Sorria, deixa eu morar nessa colinha.

Teu fogo não me solte. Sem você não sei o que vai ser. Além da paz você me trouxe sorte. Eu só te peço que concorde. Teu dia tá corrido e o meu também. Mas se isso é nossa dose de tranquilidade e nos faz tão bem, se isso nos faz tão bem, vem de uma vez e me abraça. Vem de uma vez e me abraça. Se você não vem, eu mesmo faço. Não vou mais soltar, vai ser um laço. Então vem de uma vez e me abraça. Vem de uma vez e me abraça. E se você não vem, eu mesmo faço. Pra mim, oitava maravilha desse mundo é esse teu abraço. Sem você não sei o que vai ser. Além da paz você me trouxe sorte. E eu só te peço que concorde. Teu dia tá corrido e o meu também. Mas isso é nossa dose de tranquilidade e nos faz tão bem. Se isso nos faz tão bem, então vem de uma vez e me abraça. Vem de uma vez e me abraça. E se você não vem, eu mesmo faço. Não vou mais soltar, vai ser um laço. Então vem de uma vez e me abraça. Vem de uma vez e me abraça. E se você não vem, eu mesmo faço. Pra mim, oitava maravilha desse mundo é esse teu abraço. Em alto e bom som, Cidade Verde 93,5. E você ouviu Alex Fava, teve também Jerry Corey, teve ainda pra você Marilinha Mendonça e Maicon e Vinícius. Falando em Marilinha Mendonça, Marilinha causou aí no Instagram, ela é sempre muito reservada. Entretanto, os fãs mais atentos notaram uma coisinha no Instagram da Marília. Ela tomou uma atitude bem drástica, assim, né? Pro comportamento dela sempre muito reservado, né? E choca os fãs com a possibilidade de um fim de relacionamento com o Murilo Huff. Eita, confusão. Aí o que aconteceu, gente? Ela sempre ostenta recordes nas suas lives, né? Nas redes sociais. Acabou de lançar o tão esperado show Patroas Live e tudo mais, ao lado de Maiara e Maraísa. No entanto, uma atitude bem drástica, como eu falei, tomou essa semana, né? Apareceu lá no seu Instagram, os fãs ficaram ligados e aí começaram a cogitar, a falar sobre um possível fim de relacionamento entre a sertaneja e o Murilo Huff, que é pai de seu filho, né? Eles têm uma relação, não casaram, mas sempre deixaram muito reservado, né? Só interessando a eles. Mas casar, não casaram não, viu? Na última sexta-feira, por exemplo, a Marília Mendonça excluiu todas as fotos com o namorado e deixou de segui-lo no Instagram. Isso pra gente é o quê? Quando a gente faz isso, tá fazendo o quê? Tá, né? Tem treta ali, né? E aí os fãs mais atentos, como eu falei, começaram a questionar a cantora e tal, perceberam já o burburinho nas redes sociais e já começaram a criar teorias, né? Inclusive, já mesmo confirmando o fim do Murilo Huff e Marília, porque ela fez tudo isso e não emitiu nota, não se pronunciou, né? E alguns usuários das redes sociais chegaram a comparar a atitude da Marília com a da Mayara, né? Que vive, toda semana termina com Fernando Zó, da dupla Fernando e Sorocaba. Vamos acompanhar, né? Ver o que está acontecendo com Marilinha Mendonça, rainha aí do sertanejo, muito querida pelos fãs. E enquanto isso, a gente vai seguindo com sucesso, com música e a sua participação no 869-9996-1053. Quero seu bom dia, quero seu alô, quero a sua homenagem aí pro seu amigo, pra sua amiga, porque hoje, 20 de julho, é dia da amizade, é dia do amigo. E vamos ouvir Marcos Ibellucci, @Isa. A gente terminou, eu te bloqueei, mas você ainda sabe muito. Até quem me beijou, onde frequentei, sabe absolutamente tudo. Você não superou o fim do nosso amor, foi só te bloquear, ganhei um seguidor, já tá manjado esse perfil falso. @Isa, vê se vai cuidar da sua vida. Seguidores você só tem 30, e pensa que eu não sei. A dona desse fake é minha ex. @Isa, vê se vai cuidar da sua vida. Seguidores você só tem 30, e pensa que eu não sei. A dona desse fake é minha ex. @Isa. A gente terminou, eu te bloqueei, mas você ainda sabe muito. Até quem me beijou, onde frequentei, sabe absolutamente tudo. Como pode? Você não superou o fim do nosso amor, foi só te bloquear, ganhei um seguidor, já tá manjado esse perfil falso. @Isa, vê se vai cuidar da sua vida. Seguidores você só tem 30, e pensa que eu não sei. A dona desse fake é minha ex. @Isa, vê se vai cuidar da sua vida. Seguidores você só tem 30, e pensa que eu não sei. A dona desse fake é minha ex. @Isa. Você só tem 30, e pensa que eu não sei. A dona desse fake é minha ex. @Isa. Obrigado. Obrigado. Eu sou Cláudia Leite, eu também tô ligadaça nessa rádio que é o máximo. Cidade Verde, o Piauí em alto e bom som. O nome dela é pronta, sobrenome tô dentro. Se o assunto é balada, ela não leva falta, ela leva o talento. Coitadinha do ex, que perdeu sua vez. Quando ela chega, ela causa, a boca é só uma, mas bebe por três. Com as amigas ela fecha, toda trabalhada na beleza. que ter vontade de chamar quem tá do lado de meu bem. Oh, meu bem. Deixou de ser a Madalena arrependida. Vê que a melhor saída será amor da própria vida e não da vida de ninguém. Não deve nada. Rádio Cidade Verde. Agora na Cidade Verde você ouve Minuto Classe Móveis. Minuto Classe Móveis. Fique atento com os detalhes que podem te poupar muita preocupação quando for devolver um imóvel alugado. Saia antes do fim do contrato. Caso isso não ocorra, o documento pode prever uma multa proporcional ao período restante do mês e gerar despesas a você. Guarde sempre registros da sua vistoria inicial. Ela é importante na hora de entregar as chaves. O imóvel deve estar do mesmo jeito que foi recebido. Fique sempre atento com o dia certo para realizar a vistoria final e entrega das chaves. O ideal é que logo após marcar a vinda do caminhão de mudanças, você avise também a sua imobiliária para marcar a vistoria final, de preferência no dia seguinte à retirada dos móveis. Se você está procurando um imóvel para comprar ou alugar, encontre as melhores opções no site classeimóveis.com.br. São mais de 6 mil imóveis disponíveis. Classe Imóveis, o imóvel que você procura em apenas 3 cliques. E você ouviu o Minuto Classe Imóveis e segue comigo até as 10 da manhã. Patrícia Almeida aqui na Cidade Verde 93,5. Acompanhe a gente via internet também, radiocidadeverde.com.br. É o Piauí em alto e bom som. E eu tô esperando aqui no WhatsApp da Cidade Verde, é o seguinte, 869-9996-1053, o seu alô, o seu bom dia, né? Aquele recadinho esperto pro seu amigo e amiga, porque hoje é dia da amizade e pros amigos da Cidade Verde, pros ouvintes aí, os queridíssimos, os queridões, vamos ouvir Ivete Sangalo e o Whindersson Nunes aqui na Cidade Verde. Coisa linda, a minha vida é você. E é bom, e é bom. Coisa linda, só liguei pra dizer que é bom, que é bom. Tanta gente por aí sem amor, e a gente tem pra dar e vender. Tô contando as horas, vê se quando a saudade vem. Diz que me ama. Tanta gente por aí sem amor. E a gente tem pra dar e vender. Tô contando as horas, vez em quando a saudade vem. Diz que me ama, que fica tudo bem. O beijo é guarda-chuva numa chuva de saudade. Abraço é um laço de felicidade. Adoro estar na mira desse seu, ele é quem invade o meu coração. Pois dessa loucura, dessa nossa correria, que o teu sorriso é a melhor parte do dia. Você não tem ideia do bem que você me faz. Te amo demais. O nosso amor é paz. O nosso amor é paz. É paz, é paz, é paz. O nosso amor é paz. É paz, é paz, é paz, é paz. O nosso amor é paz. Willis, viva a cidade. Cidade Verde. Tudo pra ter isso tudo. Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo. Se você sempre tem e não quer ficar junto, libera ela. Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela. Tá atrasando os planos do casal e do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela. Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela. Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela. Libera ela. Libera ela. vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando. Eu só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo. Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo. Se você sempre tem e não quer ficar junto, libera ela. Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela. Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela. Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném. Do neném com a cara dela. Ai, ai. Dela ela. Libera ela. Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném. Vem! Libera ela. Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela. Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela. Libera ela, lá, lá. Libera ela. Libera ela, lá, lá. Libera ela. Viva Cidade. Cidade Verde. Até às 10 tem Patrícia Almeida com você aqui na Cidade Verde, Piauí, em alto e bom som. 869-9996-1053 para você mandar aquele alô. E tem alô agora, sim, tem um alô também aqui da Cidade Verde? Ah, manda aí um WhatsApp. 869-9996-1053. Tem alô para Jesus, lá do Parque Tararé. Um beijo para Luci, para o Pedro. Beijo para o Rômulo também, no São Pedro. Beijo para Cláudia, para o Renan, para Modesta, lá em Timó. Beijo também para Conceição, para o Anderson, para o Salles, aqui na Ilhota. Todo mundo na sintonia da Cidade Verde. Beijo para a Socorrinha, para o Beto, para o Vinícius. Todo mundo aqui na Pissarra, Ilhotas, que está ouvindo a Cidade Verde 93,5. Então sintoniza aí, manda aquele alô, manda aquele zap. 20 de julho, além do dia da amizade, dia do amigo, com certeza é dia de alguém, de quem tá aniversariando hoje, nesse 20 de julho. Pelo menos assim, os famosos hoje aniversariando. Gisele Bündchen, a Uber top, super, mega model, 40 anos. Acredita? Gisele Bündchen tem 40 anos fazendo hoje. Aniversariando também o Dado Dolabella, polêmico de aniversário. André Bancroft, ator. Tem a Suzana Werner também. Pra quem não lembra, a Suzana Werner namorou o Ronaldo Fenômeno, né? Também, eu acho que namorou o Roger Flores, né, César? César tá ali. Só de olho. Também aniversariando o guitarrista Carlos Santana. Você gosta do Carlos Santana, César? Excelente, né? Bom, excelente, o César tá falando aqui que Carlos Santana é uma referência da música latina, né, César? É isso aí? É o quadro? Então vamos lá, então. Fala aí, César. É verdade, Carlos Santana, além de ser um guitarrista, um exímio guitarrista, é um excelente compositor. Isso. Porque, na verdade, o Carlos Santana, ele nunca cantou na vida, né? Verdade. Ele não canta, né? Todos os sucessos ele traz. Michelle Brandt. E acompanha cantores. É, Joey Pizzullo, quer dizer, vários cantores, principalmente os norte-americanos. E ele chama, ele compõe e chama os caras pra, né, os cantores, os intérpretes. Mas ele nunca cantou na vida. Mas as obras são dele, não, né? Não, sensacional. Tanto a composição de letra, né, como da melodia. E o ritmo que ele faz é maravilhoso. É fantástico. E um guitarrista espetacular. Fenômeno. Valeu, César, aqui pela sua participação. Encaixou direitinho. Estou à disposição. Valeu, César. A gente segue na Cidade Verde. Agora pra você tem Dua Lipa. I'm all good already, so much.

Viva Cidade. Oferecimento Fiat Mobi. Seu novo jeito de se mover pela cidade. Passe em uma concessionária Gelta e descubra. Palavra mágica. Mágica. E no Palavra Mágica de hoje, um pensamento bem curtinho, mas bem importante para você. Se a única oração que você fizer na vida for obrigado, será o suficiente. Agradeça pelo dia, agradeça pela vida, porque gratidão atrai coisas boas. E a gente segue no Viva Cidade, tá bom? Até às 10 da manhã. Daqui a pouquinho tem um Tem de Tudo pra você, mas Patrícia Almeida tá aqui na sua companhia, ok? Daqui a pouquinho tem mais um girozinho aqui falando de famosos, mas o que interessa mesmo é música. E aqui a gente tem demais, então se prepara. Chegando pra você aí, Selva e Di Ferreiro, aqui na Cidade Verde. Deixa cantar pro que não tem solução, para os dias sem perdão e a noite inteira iluminar. Me deixa cantar pra calar a solidão, para o que não tem razão tocar a alma de quem vai chegar. You got

Na Cidade Verde, seguindo com o Viva Cidade, já já vai ter o Tem de Tudo e você vai continuar na melhor programação, a melhor, mais animada, feliz, com informação, com notícias, com dicas legais pra você e com os melhores ouvintes. É, tem alô agora pra galera que tá seguindo a Rádio Cidade Verde aí nas redes sociais, no Instagram. Quero mandar um alô pra Flávia Ricarda, tem também a Mari Costa, Gabriel Brito, alô, Marta Trindade, Elias Sanchez, Gilvan Lustosa, beijo também pra Luzilene Gonçalves, Ivonete Patrícia, ó, xará, e beijão, Durvalina, a Fran Macedo, tem também a Laiane Silva, Kátia Carine, a galera aí que é ligada, conectada através da internet, das redes sociais em radiocidadeverde.com e participando também no WhatsApp 86999961053, que nem a Jesus. Fala aí, queridona, beleza? Oi, Patrícia, oi. Bom dia, tudo bem contigo? Aqui é Jesus, aqui do Parque Tarané. E aí, amigo? Um abração, querido, uma boa semana e que você seja muito feliz na nova casa. Amém. Fui. Fui. Você foi, mais volta, viu, Jesus? E você também pode fazer que nem ela, ó. Participa, manda aquele alô no 86999961053. Pode mandar aquele alôzinho. Pode mandar, Patrícia, olha, manda um alô aí pra pessoa tal. Ó, pronto, a gente faz aqui na sua Rádio Cidade Verde 93,5. E a gente vai seguir com sucesso, com música. Porque daqui a pouquinho tem de tudo, viu? Agora se liga aí, porque tem 11h20 chegando na Cidade Verde. O problema é que cê sabe o quanto eu gosto de você. Até porque eu não faço questão de esconder. O problema é que cê sabe o quanto eu gosto de você. Até porque eu não faço questão de esconder. A gente é tão diferente, horóscopo não mente. Eu sou de fogo e você é um furacão. Mas você tomou de assalto, joguei minhas mãos pro alto. Foi assim que você rendeu meu coração. E eu já me conformei com a minha condição de refém. E hoje tá tudo bem, o que eu posso fazer? A gente sempre quer aquilo que não tem. Você só dá moral porque você não pode ter. O problema é que você sabe o quanto eu gosto de você. Até porque eu não faço questão de esconder. O problema é que cê sabe o quanto eu gosto de você. Até porque eu não faço questão de esconder. Complicado, pra que essa armadura se eu tô todo desarmado? E eu não sei onde é que eu li um dia desses que pra se conquistar tem que mostrar desinteresse. E eu me conformei que a gente é o oposto um do outro. Eu não me importo nem um pouco porque eu sei que você vale a pena. A gente vai dar certo, só que tem esse problema. O problema é que cê sabe o quanto eu gosto de você. Até porque eu não faço questão de esconder. O problema é que cê sabe o quanto eu gosto de você. Até porque eu não faço questão de esconder. O problema é que cê sabe o quanto eu gosto de você. Até porque eu não faço questão de esconder. O problema é que cê sabe o quanto eu gosto de você. Até porque eu não faço questão de esconder. Cidade Verde. Sextora. Sextou com a mensagem sua dizendo que acabou. Tive que ler, foi bom enquanto durou. Assim na lata, com poucas palavras, sem beijo, sem nada. Você achou mesmo que eu ia ficar me arrastando, implorando pra voltar? Sei que vou sentir uma dorzinha de nada. Posso até sofrer, mas não vai ser em casa. Ah, hoje é minha vez de fazer besteira, de beijar na boca de quem nem me ama. Você só ferrou com minha sexta-feira. Eu vou detonar com beija na boca de quem nem me ama. Você só ferrou com minha sexta-feira. Eu vou detonar com seu fim de semana e depois não reclama. E depois não reclama. Você quis me ver solteiro, então toma. Você achou mesmo que eu ia ficar me arrastando e implorando pra voltar? Sei que vou sentir uma dorzinha de nada. Posso até sofrer, mas não vai ser em casa. Hoje é minha vez de fazer besteira, de beijar na boca de quem nem me ama. Você só ferrou com minha sexta-feira. Eu vou detonar com seu fim de semana. Hoje é minha besteira, de beijar na boca de quem nem me ama. Você só ferrou com minha sexta-feira. Só você, joga a mão e vê. Hoje é minha vez de beijar na boca de quem nem me ama. Você só ferrou com minha sexta-feira. Eu vou detonar com seu fim de semana e depois não reclama. E depois não reclama. Você quis me ver solteiro, então toma. Cidade Verde. Viva a cidade. Cidade Verde. A Fiat continua ao seu lado nesse momento. Por isso ela lançou o Forza 2021. Compre o seu Fiat Zero e comece a pagar somente em 2021 em 48 parcelas. E mais, profissionais de saúde têm 3 anos de revisões gratuitas. Siga com seus planos e conte com a Fiat. Confira condições no site geltaveiculos.com.br. Vendas online pelo WhatsApp 86999471283. Ou acesse as nossas redes sociais. No trânsito, dê sentido à vida. Com SOS Unimed, o seu plano de saúde fica mais completo. Tenha mais segurança com o atendimento móvel de urgência e emergência 24 horas da Unimed Teresina, por apenas R$ 12,90 mensais. E você ainda pode receber orientações de saúde por telefone onde estiver. Faça hoje mesmo a sua adesão. Ligue 2107-8000, 2107-8008. Diretor Técnico Emanuel Fontes, CRM Piauí 1912, ANS 353353. Faça seu consórcio Honda sem sair de casa. Chama no Zap e garanta sua Honda na CN Motos. B110i a partir de R$ 159 mensais. CG 160 Fan a partir de R$ 197 por mês. E Bros 160 a partir de R$ 243 mensais. Realize seu sonho sem sair de casa. Com atendimento 100% por WhatsApp. Em Teresina, 86988773000. CN Motos. Shopping Auditivo, uma empresa especializada em aparelhos auditivos de alta qualidade e tecnologia. Trabalhamos com aparelhos para todos os tipos de perdas auditivas. Temos aparelhos de adaptação instantânea, aparelhos com conectividade com TV e smartphones, aparelhos recarregáveis sem necessidade de troca de pilhas. No Shopping Auditivo, você tem acompanhamento integral para a escolha do seu aparelho auditivo. Telefone 86-3222-1135, Rua Arlindo Nogueira, 201, esquina com Félix Pacheco, Centro-Sul, Teresina. Shopping Auditivo. Viva Cidade. Oferecimento Fiat Mobi. Seu novo jeito de se mover pela cidade. Passe em uma concessionária Gelta e descubra. Por hoje é só, pessoal. Viva Cidade volta amanhã, 8h30. Eu tô de volta aqui na sua Cidade Verde, 93,5. Tá, tô passando aqui a bola pra ela, Débora Radassi, o seu coque maravilhoso dos seus cabelos. Já preparadíssima pra continuar amanhã, né? Já, o coque é a força da mulher, de até quando não dá tempo de arrumar o cabelo, a gente faz um coque e se joga, que tá tudo certo. É, chegando agora pra você, Débora Radassi, Demi, Glenda, fazendo Tem de Tudo, volta amanhã, viu, gente? Beijo! Beijão, beijo, bom dia, Lidona, Patrícia, até amanhã. Patrícia, beijão. Vamos lá? Vamos lá. Tem de Tudo.